224, boa noite. Sendo identificação, autorizada a chegada à área. Desça para 4 mil pés sem restrições, ajuste na 012, reduza a velocidade para 2509. Ok, vamos lá, Tirita. Em primeiro lugar, perdi contato com o certo, chamei a Tirita que não conseguia falar nas frequências. Nos foi pago a descida à mão, passamos a posição lúvido. Estamos voando à mão agora na presença, descendo para o 110. Poderia confirmar as instruções? Sim, acione identificação autorizada a chegada à mão. Desça para 4 mil pés sem restrições. O ajuste instalador na 012, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós será repetido, descendo a 4 mil com 1002. Oxené 6224, a mão. Xanana 224, informa que seu número 2 na aproximação. Afirmativo, número 2, ciente, reduzindo para 230 nós. Xanana 6224. Grata. Plan 3305, informa que seu número 1 na aproximação. Condições de manter a presente velocidade até mais próximo do ano? Marca abaixo, né? Enche, grata. Afirmativo. Xanana 224, reduza para 200 mais. 200 agora, 6224. Chama táxi. 1-9287, Centro Recife, em 1-125, Uno secundário, 1-3325. 1-2-5, Uno, possível a secundária? 1-3-3-25. 1-3-3-25, boa noite, obrigado. Boa noite, pois é. Azul 4235, boa noite. Acione identificação autorizada à chegada Bonf e desça para 4 mil pés sem restrições. Ajuste Salvador 1-0-2. Azul 305, desça para 2 mil pés. Ajuste permanece autorizado LS X-Ray. Pistão 0, recosta estabilizada. Terna 225, continue descida para 3 mil pés, ajuste permanece. Seria para o 6224, seria? Afirmativo. Ok, 6224 descendo para 3 mil pés. 224, tráfego 2 horas, 1-5 milhas, rumo nordeste, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés, com 2-7-0 nós e 1 speed, reduzir velocidade para 1-9-0 nós. Entendeu. Será o número 2, o primeiro está na posição 2 horas, reduzindo, Xenérnia 224. Contato, são 4-2-9-8-7-3 da borda, autonomia de 2 horas e 30, alterna Salvador. 1-0-7-4, na escuta? 1-0-7-4, solo? 1-0-7-4, chega? Vai manter posição, aguardando o tráfego da Azul passar a retaguarda após o mesmo autorizado pushback chama táxi. Pode chamar até a posição, passagem da Azul. Azul 4298, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-8-9-5, altímetro 1-0-2. 1-8-9-5, 1-0-2-7, 4-0-9-5. Azul tá indo ponto de espera. Pode, cara. Andres 1178, aciona identificação autorizada chegada Mari, desça para 4 mil pés sem restrições. Ajuste em Salvador 1-0-2. 4-2-9-8, 4-2-9-8, linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus com 5 nós. Linha decola 1-0, azul 4-2-9-8. Azul 178, reduzir velocidade para 2-5-0 nós. 2-5-0 nós para 3, 178. Azul 4235, desça para 3 de mil pés, ajuste no 0-2. Condições de manter a presente velocidade até mais próximo do UNA. Gente grata, número 3 na aproximação. Chame 335, complete final do procedimento, chame torre em 118.95. Chanarna 224, desce para 2.000 pés, ajuste permanece, autorizado LS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado. IEC 2.000, reportado estabilizado, Chanarna 6224. Chanarna 3305, reporte externo. Reportará. .298, decolada ao Zuno 1, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle Azul 4298. Azul 4298, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 300. Momo 224, complete final do procedimento, chame torre em 118.95, bom pouso. 118.95, chama agora, tem a pista vista, chame 6224. 210, poderia confirmar o vento? Uma centena com 7. Copiado, obrigado. Olá, torre Salvador, 6224 na final. 6224, continue a aproximação, reporte externo. Salvador, Rio 5972, boa noite. Confirmando, foi o Rio 5972, chamou? Afirmativo, autorização para o Galeão 400. Tá, eu tenho autorizado 320. O senhor copia o 320 ou guarda a coordenação do 400? Copia, aceita, pode prosseguir. Autorizado, Galeão 320, Aperisco 50, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Elder, controle 1208, aciona 5170. Nível 320 para o Galeão, curva direita, pista 10, da El, Leda, Eudes, Aperisco 50, 1208, 5170, Rio 5973. Confirmação transponder? É, 5170. Correto, chama pushback. Chamar para o pushback do Rio 5972. Oi. Azul 4298, da presente, autorizado Petrolina. Da presente, Petrolina, Azul 4298. São 3178, reduz a velocidade para 2009. 2009, São 3178. O 4235, desce para 2.000 pés, ajuste na 092, autorizado LS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado. 224, check trem, livre pouso no 10, vento 100 graus com 8 nós, altímetro no 012. Ciente, baixou e travou, agradece, 6224. Alfa Juliette, portão 06, boa noite. Alfa Juliette para o 06, boa noite, TAN 3305. Pisando 78, para 3 mil pés, ajuste permanece. 3 mil, com o 012, TAN 3078. Tá pronto no ponto zero, voo 1074, boa noite. Boa noite no 074, após o Oxenero na curta final, ele mantém no zero. Ok, após o Oxenero, ele mantém no zero, voo no 074. Azul 4298, Recife 12685, secundária 12545. 12685, azul 4298, obrigado. De nada, boa viagem. Uno 7178, número 2 na aproximação, reduza para 1709. 1709, para 3178. Teve decolar da 10, vento 100 graus com 7 nós. Teve decolagem da 10, vai iniciar com 074. Chinar 6224, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 4235 já vai tomar uma proa esquerda aqui para a interceptação, Brasil? Sim, obrigado. Azul 4235, estabilizou. Ciente, complexo do procedimento LS X-ray, pista no zero, chame torre na frequência 118, decimal 95. Completa, 1895, boa. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 4235, na final de 6 milhas para a pista 110. Boa noite, 4235, check trem, livre pouso da 10, vento 10 graus com 8 nós, altímetro no 012. 10 livre pouso da 10, vai reportar a trem em seguida. 1074, decolado 220, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, 1074. Bono 074, boa noite, contato radar, saída da El, suba para o nível 360. 360, saída do E1, 074. Então, 3178, desça para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado ILS, X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado. 2000 pés autorizado, reportará estabilizado, então 3178. O Azul 4235 está baixa travada. Sente livre, posição 1-0. Mesmo, posição 1-0 para 235. Estabilizou no LS de Cidão no 0, então 3178. Gente, complete canal, chame torre em 1-1895. 3178, boa. Autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 5972. 9. Vibra direito, pessoal, 9, quando? Torre Salvador, 3178, 2 milhas por Índia Serra. Ingressa na Alfa, Quilo Pátio 3, remota 04. 10 no 2, livre pouso na 10, 3178. Prossiga. Comandante, você vai dar passagem para a aeronave da Azul que pousou e vai ingressar no pátio 13 e vai passar a retaguarda. Assim que eu mesmo livrar a retaguarda, autorizado puxa e chama táxi. Afirmativo, após o Azul, eu livro o pushback, gente. É o 624. 224, Aracaju, copia? Copia. Precisado, Aracaju, 190 direto, decola da 10, curva esquerda, na Puca, Jamo, controle 1208, aciona 5171. Nossa, isso é muito rápido. Firmo. Autorizado Aracaju, 190, direto, decola da 190, curva esquerda, Pucajamo, controle 1208, acena 5171. TAM 3398, oceano, identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para 3 de meu país sem restrições. Ajuste em Salvador no 012, da presente, vendo a proa de Itapia. A proa de Itapia descendo para 3 mil pés com 312, sem restrições, na 3398. Gol 1074, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. Boa noite, boa viagem. Claro, bom trabalho. Solo 127, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, 3178. Salvador, está 3178. Ingressa na Alfa, vai taxiar até o través do portão 06. Quando o Alfa vai visualizar a viatura da Infraero, fome e vai seguir ele até o portão 08. Gente, a Alfa vai executar o táxi até o través da 06 e aí vai seguir o carro da Infraero, está 3178. São Luís, 5973, nosso táxi 02 a bordo, 3 e 15, Guarulhos.